e vamos nesse barato. Primeiro é o rap do mentiroso, que é uma embolada eletrônica. Depois a sequência fofoqueiro, certo, DJ Jamal? Então, todo lugar tem um mentiroso, tem até um dia que dedicaram para os tais. Mas pior do que um mentiroso é o cabra que é mentiroso e fofoqueiro. E para esses seres humanos fizemos uma singela homenagem, DJ Jamal. Oh, olha o coco, olha a embolada. Oh. Ei, ai. Esse é o rap do mentiroso. Pode ser moça ou moço que vive em todo lugar. E a mentira pode crer, tem perna curta. Cada coisa absurda que na vida a gente escuta. Gente que até disputa qual mentira vai ganhar. E a mentira tem o dia dedicado, dia 1º de abril. Quem aqui nunca ouviu ou contou uma mentira? Mentira que conspira contra e que destruiu. Casamento que partiu, mentira que faz chorar. Mas meu amigo, pior que o mentiroso é o mentiroso fofoqueiro. Mente o tempo inteiro, não dá pra saturar. Mas meu amigo, pior que o mentiroso é o mentiroso fofoqueiro. Mente o tempo inteiro, não dá pra saturar. Mas meu amigo, pior que o mentiroso é o mentiroso fofoqueiro. Mente o tempo inteiro, não dá pra saturar mais. Mas meu amigo, pior que o mentiroso, mentiroso fofoqueiro. Mente o tempo inteiro, não dá pra saturar. Rap porradão, titio. Isso é rap do Brasil.